Ô Patatim, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ô Patatá, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ô Patatim, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ô Patatá, cadê você? A criançada veio pra te conhecer. Como é gostoso estar aqui mais uma vez, cantando e dançando bem juntinho de vocês. Trazemos alegria pro seu coração, vem com a gente e cante essa canção. Ô Patati, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ô Patata, cadê você? A criançada veio pra te conhecer. Me dá um sorriso, vem com a gente, vem sonhar. Que a nossa festa não tem hora pra acabar. Se der vontade de sorrir ou de cantar, é só você chamar Patati e Patatá. Ô Patati, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ô Patatá, cadê você? A criançada veio pra te conhecer. Ô Patati, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Só pra te ver. Ô Patatá, eu vim aqui só pra te ver. Se você quiser sorrir, é só chamar o Patati. Se você quiser brincar, é só chamar o Patatá. Pra um mundo novo, nós vamos te levar. E nessa fantasia, vamos todos viajar.